escala da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5034, corteza. 3662. Prossiga. Só uma dúvida, senhor. Eu não recebo indicação de marcação do VOR Salvador. Pelo METAR eu recebi informação que ele estaria fora e a saída pública é balizada pela radial 072 do VOR Salvador apenas. Confirme a saída, não seria a Nicar ou no Alfa? Aguarde. Comandante, faz a gentileza de sintonizar o VOR Salvador, verifique se o senhor está recebendo o sinal normalmente. Afirmo, senhor. Recebe normalmente, ok, muito grato. Meia 04, sala 24, livre à direita, chame solo 121 no 19. A 3662 na escuta? 62. Verifique se está recebendo o sinal do VOR. Taxi Alfa, repartição da Juliette. Alfa, da Juliette. Alô, siga. Voltei a receber o sinal do VR Salvador. Confirma então, recebeu? Afirmativo. Gente. Agradeço. 527, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 25, bom voo. 251, 3325, obrigado, 27. Cruzando 200 para 150, centro da Tango. 6748, boa noite, acende a indicação, desça 2000 pés, chegada à área, ajuste 1020. 2000 pés, chegada à área, ajuste 1020. Afirmo, 1020. 1020. Ótimo. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5035, coteja. engajamento correto, chama para pushback sonamento. Taxi Via Juliette, portão número 2. Salvador, boa noite. Santa 36628, puxa daqui a semana. Autorizado, chama para o táxi. Informarei. Prossiga. Estamos aqui aguardando a espera para retirar o fim. Se por gentileza, se você conseguir dar um toque para eles aí, a gente agradece. Obrigado. Sente uma informação de operações. Obrigado. Polo Salvador, tá 3258-803, vai ser estacionamento. 3850, aguarde para o pushback. Já informamos o centro de operações, informe pronto para o pushback. Falou, obrigado. Salvador, usando 3662, acionou o 5150 a bordo, 2h50, alternando Fortaleza em Fortaleza. Salvador 3662, ciente 1150 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18.6, bom voo. Salvador, Xanema 310, Xanema 612, totalmente pronto. Aguarde, com 2 minutos, tá? Temos aeronave já no táxi, vai passar na retaguarda, vem 310. Aguardar, vem 310. Estou confirmando após a passagem do trem, a retaguarda pode iniciar, o B310? Firma, após o Airbus da TAM, chama para o autorizado, chama para o táxi, 6310. Contra o táxi, 6310. Aproxima, Salvador, WebJet 6748, todos os danos 5500. Para 2, 6. 6748, está autorizada a final do IRS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Autorizada a final do IRS, portaremos estabilizado. Autorizado, chama para o táxi. solo taxi, Oceano M310, 118 a bordo, 330, Oceano Natal. Confirma os dados? Oceano M310. Gente, confirma os dados, 6310, 118 a bordo. 330, alternando Natal. Altímetro no 020, aguarde para o táxi. Oceano M310. Jete 6748, está estabilizado no localizador. 6748, complete LS, chame a torre em 118, meia dúzia, bom pouso. 118, meia dúzia, grato. Salvador, objeto 6748, tá? Estável no localizador, trem chegado. 6748, autorizado pouso, sistema 0, vento no 60 graus, 0 meia-noite. Autorizado pouso na pista 10, poderia confirmar o vento? 150 graus, 0 meia-noite. Sente, objeto 6748. Gente, o TAN 3662 após o pouso do Boeing da Abjet, ele mantém canseiro no zero. No 27 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa. Quanto espera, torre 18, esse homem é bom voo. Segue Airbus da TAM, via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 noite, estima 6, bom voo. Siga o TAM, ponto de espera 2 meia, boa noite, é 310, obrigado, boa noite. M6748, salas 43, livre à direita, chame solo 1219. Direita livre 1219, 6748. Solo Salvador, muito boa noite. Webjet 6748 livrou. Webjet 6748, gente, tá livre o táxi de Alfa e Juliette. O portão é o 05, Web 6748. Via Juliette, Alfa e Juliette para o portão 05, Web 6748. Solo Salvador, tá 3258. Prossiga, tá 3258. Confirmando a torre, em 18.6? Afirmo, 18.6. Tá bom, obrigado. Nós estamos copiando. Obrigado. Ah, lá, boa viagem. Plano 3858, muito boa noite. A Lima tem cabeceira 1-0. Salvador, boa noite. Acionando 3-1-0, com o número 2. Sim, para o sol. Plano 3662, decola 245, chame controle 120, decimal 8. 08, né? 3662, boa. Salvador, Bonato, Senai 63, 10, 0, número 2. Posicionar 63, 10, mantém ponto esperado 10. 662, está visual no setor, poderia já curvar para Pucca. Jamo, autorizado. Jamo, obrigado. Plano 3858, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 50 graus, 0 menos. Pista decolagem até 3858. Quatro, chame agora em 18.6 com autorização. 18.6, é 3-1-0, autorizado, alinhar e manter. Tudo a nível 370, sair da Momo. 370 na Momo, 3858. Oxané 6313, vista 2000 pés, sem restrições em pelo, ajuste 1020, reporte localizador. Para 2000 pés, sem restrições em pelo, ajuste 1020, Oxané 6313. Controle autorizado, Oxané 3858, vou voar Cogbo. Autorizado. Obrigado, Oxané 3858. Responde, nós vamos com o 2208. Correto, chama para o acionamento. Acionamento. 360, 310. 360, livre decolar, 160 graus, 5 nós. Luciano, 310. Meia 310, decola 50, controle 120, decimal 8. 08, obrigado, boa noite, 310. Boa. Controle Salvador, boa noite, Xené 6310. Xené 6310, boa noite, contato radar, sua nível 350, saída PUCA. 350, PUCA, pode voar Jamo, tá presente? Autorizado, direto Jamo, 6310. Obrigado. Autorizado para o ILS. Autorizado, 6313, a final do ILS X-ray, reporte estabilizado, localizador. Vai estar estabilizado no local, 6313. Pode coordenar a diretora Caju?